pra mim vou ser o homem mais feliz. Se hoje sofro, você chora. Isto foi você quem quis. Estou doido pra sentir teu corpo quente, te apertar em meus braços. Tudo vai ser diferente.